tá deitada de pantufa pra jogada. Vários SMS por minuto se eu chegava. Tipo meia-noite trouxe caixa de bombom. Eu toda encantada escutando nosso som. Eu tava deitada de pantufa pra jogada. Vários SMS por minuto se eu chegava. Tipo meia-noite trouxe caixa de bombom. Eu toda encantada escutando nosso som. Me trouxe aliança e me pediu pra namorar. Em questão de segundo já tava no meu sofá, conquistando a minha mãe, bolando ideia com meu pai. É, da minha casa, ele não sai mais. Olha que amor, que coisa mais bela. Em questão de segundos me senti a Cinderela. Fiquei apaixonada com o seu declarar. Quem ia imaginar que eu fosse me apaixonar? Com o passar do tempo, as máscaras caindo e os contos de fadas cada vez diminuindo. Tipo como um sapo que só faz promessa. Quem ia imaginar que eu fosse cair numa dessa? Achei que eu tava errada, sempre vivi nesse ambiente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Até que me iludi e vi com meu próprio olhar que nem na minha sombra eu podia confiar. Me trouxe desilusão, de brinde traição. E muito acelerado batia meu coração. Jamais esperava que fosse ser assim. E nunca imaginei que isso pudesse ter fim. Me traiu com as minhas amigas e comigo fingindo. Mas mal ele sabia, o amor diminuindo. O amor acabou, tipo como Alice. E todos me diziam: país das maravilhas não existe. Eu encantada e sempre acreditando. O tempo passava e ele não mudando. Mas o jogo virou e eu fui aprender que tem que dar valor pra poder me merecer. Deixei de ser tonta e fui terminar. Mas tive uma surpresa, ele começou a chorar. Se arrependeu e olha só como ficou. O arrependimento na sua porta chegou. Vou sofrer, mas tudo bem. Eu vou meter o pé. Você merece uma mina e não uma mulher. Já tô com outro alguém e muito bem acompanhada. Moleque igual você, eu já tô vacinada. E como diz o meu ditado, escuta aí meu bem. Moleque igual você a toda hora vai e vem. Me traiu, mas tudo bem. Eu não vou ligar, porque tem que dar valor e respeitar com quem tu tá. Dê valor hoje, amanhã pode ser tarde. Brigas e intrigas, falta de maturidade. Dê valor hoje, amanhã pode ser tarde. Brigas e intrigas, falta de maturidade. Não troque uma noite por uma possível vida. Senão cê vai chorar, vai ser na nossa despedida. Cê vai olhar agora pra sua vida destruída, com falta de alguém que completava sua vida. Thank you.